quem subiu ao céu e desceu, quem cerrou os ventos nos seus punhos, quem amarrou as águas na sua extremidade da terra. Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho, se és que sabes? Eu era como um manso cordeiro que levam à matança, porque não sabia que imaginavam projetos contra mim, dizendo: destruamos a árvore com seu fruto e cortemo-lo das terras dos viventes, para que não haja mais memória do seu nome. Sempre precisei, sempre precisei de um pouco mais. E olhei para os lados e não vi sequer uma mão. Então olhei para cima e avistei o Criador da vida. Então notei, percebi que é só Ele que poderá me ajudar. Poderá, poderá me ajudar. Poderá, poderá me ajudar. Poderá me ajudar. Poderá, poderá me ajudar. Entender. Irmão, que decepção. Pensei que era extreme, mas é pura ilusão. Confusão, acepção de pessoa. Pura panelinha e a verdade ninguém soa. Na boa, espera os bacana. Hoje a igreja lota, pode crer que tem grana. Fama, comércio, religioso, tum-tum. Money no bolso. E o pior de tudo é aquele clima sufocado. Uma gritaria e ninguém de mal olhado. Tá ligado que quando dá risada os caninos aparecem. Olha seu sapato, pode crer, ninguém merece. Se cresce, o lobo quer uivar só pra se gabar. Em cima das ovelhas vem seco pra atacar. Que jeito louco de amar, sei lá, deixa pra lá. É, infelizmente a gente vê que existe tolo. Uns até explode com a bomba no corpo. Que louco fala que é o Alá, o dono do mundo. Mas não sabe eles que o Alá que é o rabudo de Oxalá. Nem me liga, ia me livra dessa cilada armada da vida. Esquivei, esta foi por pouco, ainda bem que escapei. Desviei, eu sei, nem liguei. Porque no meio deles eu era diferente. Comia sopa sonsa sem sal daqueles quente. Entende? Povo que mente, postores da palavra. Povo sem amor, da língua sem trava. Falar e não viver não é comigo, sou sincero. Tô saindo fora, não gosto de lero lero. Tchau meretriz, ficar com a Babilônia. Que tem uma família até maior que uma colônia. Mas vamos ver quem é grande naquele dia. Não terá misericórdia e nem Virgem Maria. Oh, que alegria. E o motivo dela foi sair da fantasia. Fui cuidar da minha vida pra não dar o que falar. Na boca do Zé Povinho sou sigilo, vou cantar. Peguei meu violão pra espantar a solidão. Fui cantar um som do bom na casa de um irmão. Enquanto eu cantava, o mensageiro me escutava do outro lado da janela, dentro da sua casa. Cantarolava, e premeditava, imaginava eu, alma selada. Não demorou muito e o negro apareceu. Veio falar comigo sobre o nome de Deus. O seu nome é Iá, todos louvam, aleluia. O seu nome é em hebraico, onde quer que você vá. É, esta verdade ocultada faz sentido. Falsa ideologia é o nome do artigo penal. Na terra e no céu, Papa Damasco, agora sente o fel. Na boca foi mel, no ventre é amargo. Largue seu caminho, Jerônimo profana. Obrigado, pianinho. Traduzi pro vulgar, não inspirado. Soprou no ouvido, quem sopra é o diabo. Assolador, nada é por acaso. Alguém premeditou. Romanismo, poder executismo e opressor. 70 anciões, submisso dos gregos insanos. Esta é a verdade que pra todos vamos levando. Jeremias 11:19, profecia relatada e profanada pelo nove cofre o poder. Dinheiro é maldição, compraram um pirata e disseram que é bom. O manso cordeiro foi levado à matança. por inveja, outros por ganância. Tiraram o nome dele, mas não a esperança. Alcança quem espera, restauração, chegou a nova era. A videira verdadeira floresceu. Quem é o filho dele é descendente de judeu e entendeu o que eu estou falando. Esse é o nome da justiça, romano. Septuaginta, vulgata, latina, quer ser traduzida. A verdade foi torcida, no hebraico não tem J. Como fica esse Jesus? Sela a profecia e não diga Iassus. Apaga esta luz porque está transfigurada. Enquanto você ora, o inimigo dá risada. Gargalhada de você, a salvação vem dos judeus. Deu pra entender? Vem dos judeus, vem dos judeus. Se eles não aceitam, eu aceito, entendeu? Nunca vem dos gregos, o meu pai de todos. E o seu nome é o mesmo, Yahushua. O criador do sol, o criador da lua. Esta é a verdade e a vida continua. Mudaram o nome verdadeiro, profanou. Rejeitada da esquina. Mudaram o nome verdadeiro, profanou. Ocultou a pedra rejeitada da esquina.